Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam então muito bem-vindos a mais uma emissão do programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, um programa que acontece nesta sexta-feira, 23 de junho, e tem reposição no próximo domingo, dia 25 de junho. Vamos olhar para a liturgia do 12º domingo do tempo comum. Tenho comigo hoje o seu padre Pedro Simões. Seu padre, muito bom dia. Obrigada por marcar presença em mais uma emissão do nosso programa. Seja bem-vindo. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através desta antena da Boa Nova. Saudamos então todos aqueles que estão connosco a acompanhar-nos em radioboanova.sapo.pt e também através do nosso FM 100.2 desde Oliveira do Hospital. Seu Padre, antes de olharmos para a liturgia propriamente dita, vamos às habituais considerações. Gostamos de saber aquilo que vai acontecendo no mundo, no nosso país e aqui mais perto de nós. Seu Padre, no que respeita à Igreja no mundo, falamos dos direitos humanos. A África tem números alarmantes de violações à liberdade religiosa. É verdade, esta notícia vem no contexto de ontem, dia 22, termos celebrado o Dia Nacional da Liberdade Religiosa, em que no nosso país se juntaram as diferentes religiões e confissões cristãs presentes para assinalar este dia, e em que se chegou à conclusão de que Portugal é talvez dos países do mundo em que esta liberdade religiosa é verdadeiramente exercida. Foi mesmo divulgado um relatório, não é? Sobre a liberdade religiosa. Exatamente. Portanto, este relatório da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, que é, digamos assim, uma entidade ligada diretamente à Igreja Católica, responsável por colaborar no sentido de ajudar os cristãos quando eles são a minoria em certos determinados países e que sofrem por ser precisamente essa mesma minoria. Eu gostaria de falar deste artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos dos Homens das Nações Unidas, né? O direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião que todos os dias é colocada em causa. Não só nos países subdesenvolvidos, mas também nos países desenvolvidos, embora um bocadinho mais sorrateiramente, mas também aí é colocado em questão. Mas vamos falar sobretudo dos menos desenvolvidos, não é? Todos nós conhecemos a questão de Moçambique, a situação trágica que acontece na região de Nampula, na região de Cabo Delgado, não é? Onde está uma verdadeira crise humanitária. Não é só na Ucrânia, não é só no Sudão, mas também em Moçambique. Aliás, aqui diz, segundo este relatório, que a pior classificação, a chamada categoria vermelha, inclui 28 países, dos quais 13 em África, onde a situação se deteriorou fortemente nos últimos anos. O aumento dos ataques jihadistas, dos muçulmanos radicais, o que torna a situação da liberdade religiosa ainda mais alarmante. Estes islâmicos radicais querem instaurar um verdadeiro califado islâmico nesta região de Cabo Delgado, em Moçambique, não é? Semeando o horror, a perseguição, a tortura e mortes, não é? Uhum. Quer dizer, e fundar, digamos assim, um Estado dentro do próprio Estado de Moçambique. Mas isto não se fica só por aqui, quer dizer, temos, infelizmente, a liberdade religiosa é colocada em causa por certas combinações de ataques terroristas com destruição do património e símbolos religiosos, manipulações dos sistemas eleitorais, do exemplo da Nigéria, do Iraque, a vigilância em massa, como a República Popular da China, a Coreia do Norte, Venezuela, etc., Cuba, etc, etc, não é? São muitos os locais, não é? São muitos locais em que esta verdadeira liberdade religiosa não existe. Quer dizer, muitas vezes é colocada na Constituição própria desses países, mas depois, no terreno, no concreto, na ação, isso não se verifica. Por exemplo, no caso da China, temos, no caso da igreja, de igrejas cristãs, uma igreja oficial do Estado, a chamada Igreja Patriótica, e a Igreja fiel ao Bispo de Roma, ao Papa, não é? Existem diversas conversações entre a Santa Sé e a República Popular da China no sentido de que as nomeações feitas pelo governo comunista da China possa ter o aval da Santa Sé. E tem havido passos nesse sentido. Às vezes dois passos à frente, um passo atrás, ou cinco à frente e três atrás. Mas o diálogo tem-se mantido. Contudo, é preciso dar tempo ao tempo para que a pouco e pouco a humanidade se vá consciencializando que nós não podemos mandar na consciência de cada um. Não podemos, quer pois, dizer. Mas é o que nem podemos condenar por ser crente, nem por ser descrente, né? Nem por ser agnóstico, nem por ser cristão ou budista, quer dizer, deixar a pessoa na sua liberdade. Sim, quando isso implica mortes e perseguições, sendo piores. Sem dúvida alguma. Quando sem dúvida implica, alguma. É tanto pior. Seu Padre, avançamos então, olhamos para a Igreja em Portugal, nomeadamente a Conferência Episcopal, que destaca o passo importante para a beatificação da irmã Lúcia. É verdade, portanto, a Conferência Episcopal manifestou esta alegria, este regozijo pelo Papa Francisco ter declarado as virtudes heroicas da irmã Lúcia de Jesus, o nome religioso da vidente de Fátima, isto é, torna-se venerável, que é o passo imediatamente antes de ser beatificado. Portanto, a partir de ontem, a irmã Lúcia de Jesus pode ser venerada particularmente, pessoalmente. Nas orações? Nas orações pessoais de cada um. De cada um. Portanto, o passo seguinte é a beatificação. E a beatificação só acontece se houver um milagre inexplicável, provocado e gerado, digamos assim, pela intercessão desta mesma mulher, desta mesma vidente, não é? E se calhar os nossos irmãos que nos estão a ouvir poderão estar-se a interrogar, mas pode um outro ser humano igual a mim provocar e gerar essa cura e esse milagre por si mesmo? Não. Pois. Quer dizer, a cura e o milagre é sempre de Deus. A cura e o milagre é sempre de Jesus. Mas Jesus serve-se de homens e mulheres. Portanto, procuraram viver uma vida na santidade e na perfeição para poder chegar à vida e ao coração de cada um. Portanto, tem que haver prova assim. desse milagre. Tem que haver prova desse milagre. Que tenha acontecido em vida da irmã Lúcia. Não, que tenha acontecido em vida de quem é curado. De quem é curado. De quem é curado. Ou seja, que tenha pedido a intercessão. Que tenha pedido a intercessão da irmã Lúcia. Que tenha, né, sido atendido, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, recordemos, por exemplo, o milagre do São João Paulo II foi a cura de um problema oncológico de uma criança da América Latina, não é? Para a canonização são precisos dois, não é? Um para a beatificação e outro depois para a canonização, não é? Claro que tudo isto é investigado, não é? Não pois, se declara não é? Um milagre assim de um momento para o outro. Há uma equipa especializada de médicos no Vaticano, crentes e descrentes, católicos, ateus e agnósticos, para haver imparcialidade, não é? Que depois de analisadas essas condições considera-se foi milagre ou não foi. Mas tem que ser sempre assim. Uma situação de saúde. Sim. Normalmente sim. Para se passar normalmente as pessoas pedem mais quando se sentem mal saúde. Ou fisicamente, ou mentalmente, ou psicologicamente, sim. Okay. Sim. Normalmente nessas circunstâncias, sim. Muito bem, portanto, é mas pelo menos já há um pequeno grande passo. Não é? Aliás, só dar aqui uma pequenina informação biográfica acerca da irmã Lúcia, porque certamente, se calhar, muitos dos nossos irmãos não conhecem a irmã Lúcia. Não é a irmã Lúcia? Mais novos, pelo menos. Não. Pois, se calhar não conhecem, não é? Todos sabemos que, mais velhos que ela, nasceu em Alvestrela, em 1905, não é? Assistiu às aparições que a Virgem Maria fez na Cova de Iria, uma delas nos Valinhos, não é? No momento em que eles foram presos, no dia 13 de agosto, não puderam se encontrar com Nossa Senhora. Nossa Senhora voltou-lhes a aparecer no dia 19, nos Valinhos. E depois as outras três aparições do anjo da Guarda de Portugal, que precederam essas mesmas aparições de Fátima, não é? Entretanto, a Lúcia e o Francisco faleceram. A Jacinta em 1919 e o Francisco em 1920. Ainda jovens, sim, com uma pandemia que existiu na altura, não é? A febre espanhola, não é? E Lúcia ainda ficou cá algum tempo, como Nossa Senhora muito tinha dito. Tempo. Tu ainda vais ficar cá algum tempinho, não é? Um tempinho foram 98 anos, exatamente, não é? Digamos assim. Que é um tempinho para Deus, que é um tempinho para pois. Nossa Senhora, não é? 98 anos. Uma vida cheia ao serviço de Deus, ao serviço de Nossa Senhora, ao serviço da Igreja, não é? Em primeiro como irmã Doroteia, nos mosteiros de Tui e Pontevedra, no norte, na Galiza, e depois fez-se carmelita, não é? E esteve quase 48 anos no Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, onde, dentro da clausura e recolhida do mundo, rezou por aqueles que rezam e rezou sobretudo por aqueles que não rezam, não é? Digamos assim. Portanto, a irmã Lúcia deixa uma poderosa herança à Igreja e a todos nós, não é? Isto tem um diz um aqui espaço, que este, não é? Que este processo, na cidade de Coimbra também. É. Diz aqui que este processo implicou a análise de milhares de cartas e textos feitos por ela e também a auscultação de 61 testemunhas. Uhum. Isto porquê? Porque a irmã Lúcia, apesar de se encontrar na clausura, era uma mulher muito social e recebia muitas pessoas durante os seus 48 anos de clausura, procuravam aconselhar-se a ela, etc. Mas foi por sua iniciativa esta clausura? Foi ela. Foi. Sim. A Congregação Carmelita é uma congregação feminina de clausura, não é? Uhum. Como existem outras, as Clarissas. Portanto, clausura é a privação de liberdade, não é? A clausura é a privação de liberdade, mas em liberdade de consciência. Exatamente, não é? Pela própria. Seguindo o artigo 18 dos direitos humanos, não é? A pessoa não vai obrigada para o convento de clausura, não é? Quer dizer, tem que ter, aliás, nem todos dão para a clausura, não é? Há pessoas que fazem essa experiência durante 5 ou 6 anos e depois podem entrar em conflito interno ou psicológico, claro, e têm que sair, não é? É preciso uma força padre, interior bastante grande. Mas a irmã Lúcia tinha, ó, claro. Tinha, não é? E continua hoje a inspirar, porque o Carmelo de Santa Teresa ainda hoje é dos conventos de clausura com irmãs mais jovens do país. E? Portanto, ainda continua, digamos assim, a dar frutos. Contribuiu muito a experiência também da própria irmã Lúcia. Da própria irmã Lúcia, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, porque a irmã Lúcia, aliás, há vídeos no YouTube, que todos nós poderemos ter acesso. A irmã Lúcia era uma pessoa muito simples, muito humilde, mas também muito... muito cá, tu lá, quer dizer, era religiosa, era uma mística, mas com os pés bem assentes na terra, quer dizer, e consciente das dificuldades das pessoas, não é? Muito bem. Portanto, um exemplo a seguir, e esperemos que para breve esteja a beatificação, que haja, não é? Primeiro o milagre e depois possa ser beatificada, não é? Eu tive a graça e o privilégio de estar presente no funeral dela, não é? No dia 13 de fevereiro de 2005, ainda não era seminarista, mas já pensava em entrar no seminário, andava no pré-seminário, e foi uma experiência bastante profunda. Tocante, não é? Sim. Seu Padre, vamos então avançando no nosso programa, olhamos para a Igreja na Diocese de Coimbra, de modo particular para a ordenação sacerdotal de Vítor Pauzeiro. É verdade, a partir de domingo teremos mais um sacerdote, mais um padre na nossa Diocese de Coimbra, o Vítor. De muita satisfação, não é? Muita alegria, cada muita ordenação, não é? Cada ordenação é sempre motivo de grande preparação, tendo em conta que o Dom Virgílio veio para a nossa Diocese em 2011, ordenou 14 padres e enterrou 44. Pois, o saldo está não é muito positivo, não é? Não é muito positivo. E, portanto, cada ordenação é sempre uma graça e uma bênção para a nossa Diocese de Coimbra. Portanto, o Vítor Balzer tem a particularidade de já ter 54 anos. E ia perguntar, portanto, exatamente a idade. É, sim, tem 54 anos. Portanto, julgo que até já tínhamos falado. Tínhamos. Que, portanto, terá decidido seguir este caminho mais tarde. Portanto, não é? Ele foi técnico oficial de contas durante muitos anos e, a certa determinada altura da sua vida, sentiu o chamamento, né? Para servir não os algoritmos ou os números, mas as pessoas em si mesmo, não é? E é de Coimbra? É natural da paróquia de Cantanhede. Uhum. Portanto, vai ser um dia de alegria e de festa e também contamos com a presença de todos. E vai estar a exercer também na Ele está a fazer o estágio pastoral nas paróquias do Baixo Mondego, Amial, Ribeira de Frades, Taveiro, Arzila, etc. Muito bem. Portanto, que vem em boa hora, não é, seu padre? Vem em boa hora e que, de facto, o Senhor lhe dê força e coragem para agarrar, perdoe-me uma expressão, com unhas e dentes esta missão, que não é nada fácil. Nada fácil. É muito, muito exigente. Nada fácil. Seu padre, vamos então olhar para a liturgia do próximo domingo, neste 25 de junho, é o 12º domingo do tempo comum. Temos a primeira leitura do livro do profeta Jeremias. É verdade, Jeremias, mais conhecido como o profeta do sofrimento e da solidão. Mas eu creio que ele não se importava nada com isso. Apesar de ter vivido num tempo e num contexto em que a sociedade de Israel estava em completa convulsão e desorganização social, cultural, religiosa, não é? O Senhor chama Jeremias a emprestar a sua boca, os seus lábios e a sua personalidade para o colocar ao serviço do Deus vivo e do Deus verdadeiro, de Javé. Nem sempre com boas interpretações da parte de terceiros, não é? Inclusive é daqueles que lhe eram mais próximos, não é? Todo o livro do profeta Jeremias, que convido os irmãos a ler, porque é uma delícia e uma profundidade imensa, sobretudo aqueles que andam um bocadinho mais tristes e mais desanimados com a vida, independentemente da condição social, se são casados, se são solteiros, se são... são celibatários, se a vida lhes sorri ou não lhes sorri. O profeta Jeremias, eu convido a ler-vos, porque ele próprio ensina-nos a olhar a vida com muita fé e com muita esperança face ao desespero total da sociedade, não é? Israel tinha esquecido as graças e as bênçãos que Deus lhe tinha concedido, não é? Tinha feito alianças com povos estrangeiros. Uhum. E à troca dessas alianças tinham renunciado à sua cultura e à sua religião, né? E depois o profeta vê e antecipa aquilo que vai acontecer anos mais tarde, que é a chamada conquista de Israel pelos babilónios, né? Pelo rei Nabucodonosor, que no ano de 587 chega a Jerusalém e destrói o templo e destrói completamente toda a cidade santa. É? O profeta Jeremias profetiza, digamos, profetiza e vive ele próprio também esse acontecimento. E depois há a deportação de todos os exilados judeus para a Babilónia, para uma terra estrangeira, para uma terra em que eles não conheciam qualquer tipo de cultura, não é? O profeta vê neste desleixo, não é? Neste comodismo e nesta instalação, o pronúncio de algo menos bom, que depois veio a acontecer. Não é? E que poderá eventualmente iluminar também a nossa vida, não é? Nós devemos estar constantemente em alerta e não prescindir de Deus a nossa vida e a nossa existência, porque nossa vida sem Ele não faz sentido, não é? Se pensamos que nos organizamos e que ganhamos sentido para a vida só por nós mesmos, enganamos-nos, não é? Nós, quer queiramos, quer não, precisamos de Deus para nos dar um sentido, para nos dar fé, para nos dar esperança e alento, não é? Deus não nos tira nada, dá-nos tudo. E o profeta Jeremias, através da sua palavra, ensina-nos isso. Muito bem. É. Seu padre, já a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos demonstra aos cristãos de Roma como a fidelidade aos projetos de Deus gera vida. É verdade, mas nem sempre gerou vida nas comunidades de Roma, e a necessidade que São Paulo tem de escrever aos cristãos de Roma é isso mesmo, né? Apesar de não ter sido uma comunidade fundada por São Paulo, porque não foi, São Paulo quando chega a Roma já encontra lá comunidades cristãs formadas, uhum, e até bastante organizadas e estruturadas. Ele sente necessidade de convidar todos os cristãos a uma maior unidade e uma maior comunhão. Porquê? Roma era uma cidade cosmopolita, era a Nova Iorque ou Londres ou Paris, lá do sítio, não é? Sim. E portanto a Roma vinham todas as pessoas, todas as raças, todas as tradições, todas as culturas, todos os costumes, não é? E é natural que conforme as pessoas vão aderindo lentamente à fé cristã, uma fé cristã que neste tempo era bastante perseguida e devia ser vivida no anonimato, senão correu o risco de ser preso e de ser torturados, não é? Lá nota-se uma guerrilha interna nas comunidades cristãs entre os cristãos que vêm do judaísmo e os cristãos que vêm do paganismo, não é? Porque os cristãos judeus exigiam aos pagãos que, antes de seguirem a lei de Cristo, seguissem a lei de Moisés. E São Paulo vem, digamos aqui, colocar água na fervura. Calma, não é necessário isso. Porque a lei de Cristo sintetiza todo o Antigo Testamento. Não é necessário estarmos a falar de tradições, das tradições judaicas, a quem não viveu com essas tradições. Uhum. Calma. Jesus Cristo, quando ressuscitou, não ressuscitou só para os judeus, nem para os israelitas, nem para os hebreus. É a mesma coisa. Né? Ressuscitou para todos, né? Para o branco, para o negro, para o amarelo, para o vermelho, né? Para o pobre, para o pecador, para o rico. E é mais aquilo que nos une em Cristo do que aquilo que nos separa. Portanto, termos os olhos colocados na meta e no objetivo, que é Cristo. E Cristo foi bem, e Cristo foi verdade, e Cristo foi beleza, e Cristo foi paz. Portanto, procedam consoante isso, não é? Mesmo que às vezes haja quesílias e haja desentendimentos, que é próprio de nós, da nossa condição, claro, humana, também sermos assim. Claro que sim. Nós quer não, temos inclinação para o mal. Mas esta inclinação para o mal pode ser reduzida ou pode desaparecer se nos agarrarmos a Deus, se nos agarrarmos a Jesus Cristo. Sempre. Portanto, nesta luta de nos sejamos perseverantes na vida, não é? Que é a grande mensagem que São Paulo tenta transmitir aos romanos. Nesta leitura. Seu Padre, já o Evangelho, este domingo é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, e é o próprio Jesus que, ao enviar os discípulos, os avisa para a inevitabilidade das perseguições e das incompreensões. Portanto, lá está, ele próprio sabe aquilo que... Aliás, sentem na pele. Exatamente. Quer dizer, nada do que acontece a nós cristãos, se quisermos... Atenção, nós cristãos, se quisermos levar isto verdadeiramente a sério, e que não seja só por tradição ou por aparência. Atenção. Claro. Se a gente quiser levar a fé cristã ao extremo, às raízes, lá ao fundo, isto é duro, isto é exigente. Sim, eu sinto todos os dias na pele isso. Pois. Todos os dias na pele eu sinto isso, não é? E não falo só como padre, falo como batizado. Uhum. Todos os dias sinto isso verdadeiramente na pele, constantemente desafiado à fé e à perseverança, não é? Porque corremos o risco de desesperarmos e desanimarmos, e às vezes até por coisas bastante simples e singelas que acontecem no nosso cotidiano, não é? Mas atenção, contra a maré, às vezes, não é? Tendo coragem, não é? Como diz o Apocalipse. Tendo coragem, eu venci o mundo, isto é, eu venci tudo aquilo que é contrário ao projeto e à vontade do próprio Deus, não é? Mas, aliás, faz sentido, vindo esta passagem do Evangelho, porque vem na linha de continuidade daquilo que escutámos no passado domingo, não é? No passado domingo escutámos o chamamento dos 12, não é? Deus que chama, pode chamar qualquer um, mas chama pelo nome próprio, isto é, conhecendo as virtudes e as qualidades, mas também os vícios e os defeitos, e trabalhando esses mesmos vícios e defeitos. E depois dá-lhes consciência de que a missão é árdua, que a missão é difícil, e muitas vezes pode acarretar sofrimentos e tristezas. Mas atenção, Deus está, Jesus quer estar presente mesmo aí nesses momentos menos bons. E diz-nos: não temais, não é? Não demais. Seu Padre, vamos ficar com a nossa sugestão musical deste programa. Portanto, já fizemos as habituais considerações, também olhar pela liturgia. O que é que nos propõe neste dia? Desta vez trago a Prata da Casa, trago um cantor português famoso, todos nós, não é? Toda a gente conhece o Rui Veloso, nascido e criado no Porto e agora quase alfacinha, digamos assim, que compôs uma belíssima canção do ano de 1998, que é Regras da Sensatez. Exatamente. Não é uma canção muito comercial, face às muitas que ele tem, mas a letra é bastante apelativa e sugestiva, muito interessante. Estamos a ouvir, em fundo, vamos acompanhar todo este tema. Por muito que o coração diga, não faças o que ele diz. Nunca mais voltes à casa onde herdeste de paixão. Só encontrarás erva rasa por entre as lajes do chão. Nada do que por lá vires será como no passado. Não queiras reacender um lume já sair a dizer que desta é de vez. Sair a dizer que desta é de vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Temos a agradecer então ao Sr. Padre Pedro Simões por nos ter trazido as regras da sensatez na voz de Rui Veloso, um tema já de 1998, tão bonito sempre de ouvir. Sr. Padre, muito obrigada. Muito obrigada também pela sua presença no nosso programa nesta edição. Lembrar então que repomos o nosso programa no domingo e que vai estar também disponível em podcast no site da Boa Nova. Obrigado eu também por mais esta oportunidade, Liliana, e espero que de facto também os nossos ouvintes se tenham agradado e que de facto não deixem de se ligar à antena da Boa Nova. É isso mesmo, Sr. Padre, muito obrigada. Marcamos encontro num próximo programa. Vamos assim por terminado o nosso programa das Palavras de Esperança. Regressamos na próxima sexta-feira. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.